e educadora. Esta é a ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Emissora da Rádio Educadora de Limeira Limitada. Organização, vereador Bortolan Filho.